Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica, capítulo a capítulo, como uma forma devocional. Tenho certeza que nesse final de semana você teve oportunidade de ter comunhão com o Senhor na sua casa, na sua família, na igreja, várias possibilidades de comunhão com o Senhor. E nós vamos iniciar a semana, iniciamos ontem, né? Domingo é o início da semana, e hoje, segundo dia da semana, segunda-feira, nós vamos dar continuidade com a nossa devocional. Estamos lendo o livro de 1 Samuel, pode ser chamado assim, Primeira Carta de Samuel, ou Primeiro Samuel, né? Primeiro livro de Samuel. Nos dois casos não há erro. Então prestem atenção, irmãos, nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 21. 1 Samuel, capítulo 21. É um capítulo curto e isso nos permite trabalhar uma questão em especial com um pouco mais de detalhes. Capítulo curto que vai nos permitir trabalhar uma questão importante. Nesse final de semana, a missionária Vivian Lopes já enviou uma série de áudios para o blog. Eles estão à sua disposição. E também nos enviou a estatística. Então, eu até esperava, anunciar a estatística mais adiante, mas nós o faremos provavelmente na semana que vem, com os números do blog, mais os números do WhatsApp e do Metanoia, que não fizemos mais nenhum vídeo, mas sempre pode estar havendo procuras. Muito bem, ouviremos inicialmente a mensagem que nos foi enviada pelo pastor Paulo Camargo e que fala sobre quando a lei se torna mais importante que o amor, e aqui já vai uma lição importantíssima para nós, porque em todo Israel, isso foi um elemento de tensão, e depois na igreja, com o passar dos séculos e a força organizacional das denominações ao longo desses 2000 anos, foi criando regulamentos, leis, ordenanças. Algumas igrejas de baixa qualificação teológica chamam de doutrina. Doutrina está errado. Doutrina, a única doutrina que existe é a doutrina bíblica, né? Doutrina verdadeira. A única doutrina verdadeira é a doutrina bíblica. É claro que outras religiões têm suas doutrinas. É claro que as denominações cristãs chamam de doutrina aquilo que são questões periféricas, usos, costumes, características contextuais, mas nós queremos definir para você na ortodoxia, ortodoxia, tá bem? A reta doutrina, para nós cristãos, caracteriza a doutrina como a Bíblia. Doutrina é doutrina bíblica. As outras coisas das denominações são regulamentos, usos, costumes e ordenanças, mas não são necessariamente a doutrina, a não ser que estejam absolutamente em concordância com a palavra de Deus. E outras religiões têm suas doutrinas, até partidos políticos têm suas convicções, suas ideologias, e você pode encontrar aqui ou acolá alguém chamando isso de doutrina também. Muito bem. Então, a lei é uma questão importante para nós entendermos a Bíblia. E nessa devocional, o texto fala quando a lei se torna mais importante que o amor. Preste muita atenção nisso, porque Jesus veio fazer uma leitura plena, correta, absoluta, perfeita, ortodoxa da lei, tendo o amor como premissa. Se o amor é a premissa, então a lei está sendo bem interpretada. Se o amor não é a premissa, a lei está sendo deturpada. Diz assim o autor: quando a lei se torna mais importante que o amor. Para atrapalhar ainda mais a vida de Jesus, levaram o homem até os fariseus. Os fariseus eram um grupo religioso judaico, conhecido por sua estrita observância da lei mosaica, ou, para você entender, você que está chegando à fé, lei de Moisés. Observância da lei de Moisés, ou lei mosaica, e as tradições orais, ou a tradição oral. Frequentemente entravam em conflito com Jesus, devido à sua rigidez e hipocrisia em questões de fé e prática religiosa. Ao descobrirem que o homem foi curado no sábado, conclui: esse homem não é de Deus, se referindo a Jesus. Jesus não pode ser de Deus, porque ele trabalhou no sábado. Olha só o absurdo. O que deveria ser motivo de celebração se transforma em um tribunal, onde o homem é interrogado sobre os detalhes que poderiam incriminar a Jesus por ter amado no sábado e o curado. Esse evento nos faz pensar quantas vezes, como igreja, temos colocado regras acima das pessoas. Refletirmos. Refletir se nos preocupamos mais em guardar o sábado, dando um exemplo, né? O sábado era mais uma tradição israelita, poucos ainda o observam depois do adultério que foi feito do sábado para com o domingo, já no casamento da igreja com o Império Romano. Porque não há nenhum versículo, eu falo adultério porque não há nenhum versículo, nenhuma inflexão, não há nenhuma recomendação, nem nada, nada, nada, nada de Jesus que nos mande alterar de sábado para domingo. Nada, absolutamente nada. E a única desculpa que infratores deram é que desde o início da igreja, desde a morte de Jesus, os irmãos se reuniam no domingo para celebrar a mesa da comunhão. Ótimo que eles se reunissem no domingo, ótimo porque eles também não se reuniam só no domingo, mas dia a dia eles estavam no templo, por exemplo, em Jerusalém, ou no templo, ou de casa em casa. Confira lá em Atos, mas não há nenhuma ordem de Jesus, nenhuma ordem do apóstolo aos gentios Paulo, não há nada. Isso foi um adultério que foi feito em 325, quando efetivamente a igreja se casa com o Império Romano e a chamada até então Igreja Católica começa a ser de fato chamada de Igreja Católico Romana. Eu não estou querendo ofender você, Não estou desejando isso, Deus é minha testemunha. Você é católico, mas só para você saber, assim nasce. A Igreja Católica nasce como fruto do movimento da Igreja Primitiva. Ótimo. Mas ela se torna uma igreja institucionalmente comprometida em todo sentido doutrinário por volta de 325, e o acordo foi o seguinte: nós não perseguimos mais vocês, nós não matamos mais vocês, nós não fazemos mais nada, pelo contrário, a fé cristã será tida como a fé de todo o Império Romano. Por outro lado, vocês vão abrir mão de uma série de coisas e vão aceitar uma série de outras coisas que não fazem parte do dia a dia de vocês, mas a partir de agora farão. Por exemplo, vocês vão trocar o sábado pelo domingo e ponto final, porque havia o culto do domingo, né, ao Deus Sol. Também as figuras femininas que começaram a ser não só reconhecidas como valorosas, mas adoradas, é porque havia deusas em todo o Império Romano e era estratégico que o cristianismo tivesse figuras para serem veneradas e até adoradas a partir desse momento, século IV. E a partir daí, irmãos, se eu fosse ficar aqui falando, não daria conta de uma devocional. Então, preste muita atenção. Essa troca do sábado para domingo é uma invenção da igreja. E como nós somos igreja, nós inventamos. E a reforma, já para não salvaguardar os reformadores, nem os primeiros, com Lutero, Calvino, Zwinglio, Erasmo de Roterdã, nem a reforma tardia com Wesley, e nem os avivalistas no século XIX, nem o movimento pentecostal, ninguém pôs a mão. Ninguém pôs a mão nessa questão e continua. E isso virou um status quo. A sociedade ocidental adota o domingo como dia de guarda, quando isso está absolutamente equivocado. Por que nós não nos levantamos mais? Eu não me levanto mais, em particular, porque para mim o que vale é a Bíblia como um todo, e a Bíblia diz em todo tempo nós podemos louvar ao Senhor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor, alegrar-se-á a minha alma. Primeiro, em todo tempo é tempo de guarda. Segundo, os irmãos que adotaram isso, os irmãos adventistas, acabaram se equivocando, primeiro na marcação da data da volta de Jesus, e depois a reforma do santuário, muito complexo. Então, não é uma questão que eu considere como de importância vital para o nosso cristianismo. Todavia, se alguém me perguntar, e eu estou me posicionando agora para vocês, qual é o dia mais bíblico para se ter como dia de guarda, sábado ou domingo? Não há dúvida nenhuma. Só um acéfalo vai dizer domingo. Só alguém desprovido por completo de cérebro, de razão, vai dizer que é o domingo, né? O dia de guarda é o sábado, assim como os outros mandamentos. Ninguém se opõe em amar a Deus sobre todas as coisas, em não tomar o nome do Senhor em vão, em honrar o pai e mãe, em não roubar, em não matar, em não pegar aquilo que é do outro, não desejar a mulher do próximo, os 10 mandamentos. Só um mandamento é deixado de lado, portanto, só alguém sofrendo de acefalia vai dizer que é o domingo. Não, não é o domingo. O dia de guarda, biblicamente, é o sábado. O que nos dá tranquilidade, eu volto a dizer para você, é que todo tempo para nós é tempo de guarda, a partir, é tempo de permanecer em comunhão com Deus, a partir da vinda de Jesus, que fazia de todos os seus dias um dia de comunhão. Segundo, a igreja primitiva, de fato, celebrou a mesa do Senhor no domingo. Então, isso também é um elemento. Terceiro, se sábado é o sétimo dia, o oitavo dia, o domingo, o dia de Jesus ressuscitar, é o dia da circuncisão de coração. Então, isso altera o texto dos mandamentos? Não, não altera o texto. E não altera o fato de ninguém mais, nem Jesus, nem os apóstolos terem mandado. Mas nos dá tranquilidade quanto ao fato de celebrarmos em todos os dias da nossa vida como se fosse um sábado. Se houvesse um grande concílio entre todas as igrejas cristãs do mundo inteiro e tentasse se chegar à fidelidade absoluta à palavra de Deus, não há dúvida nenhuma que a fidelidade absoluta a tudo seria ter no sábado o dia da guarda. Nisso os adventistas acertam e os outros todos erram. Mas, até que haja, quem sabe, nesse último grande avivamento antes da volta do Senhor Jesus, que vai acontecer, nós tenhamos a reforma desse aspecto que não foi tocado na reforma protestante, nem na reforma tardia. Nem no, nos pentecostais, quem sabe, o Senhor não acerta esse elemento da casa também, e saiba que eu vou orar por isso, porque nós não podemos aceitar nove e negar um, não faz sentido, sob aspecto nenhum, não faz sentido, só faria sentido se Jesus tivesse deixado alguma inclinação nessa direção. Ou uma palavra explícita ou uma inclinação. Bom, voltando ao texto devocional. Esse evento nos faz pensar quantas vezes, como igreja, temos colocado regras acima das pessoas. Quantas vezes temos colocado as regras acima das pessoas? Refletir, se nos preocupamos mais em guardar o sábado ou as leis, né? Porque o sábado nós não guardamos. As leis denominacionais, e seguir as doutrinas e manter, a tradição do que vale mais para nós manter a lei da nossa própria denominação do que acolher as pessoas, do que amar, do que cuidar. Pois a religião sem amor não serve para nada. Religião sem amor não serve para nada. Religião sem amor, já conceituo também, nem é religião, porque religião é religar com Deus. Sem amor você não vai se religar a Deus, nem vai se religar a tudo que Deus quer, né? Mas nós damos mais preferência às leis da nossa igreja do que ao amor, à religação a Deus. E isso não serve para nada, a não ser alijar aqueles que não são iguais a nós. Se Jesus é o nosso modelo de vida, devemos estar prontos a amparar os carentes e que não julguemos a tal ponto que nos tornemos presos ao sistema religioso, problema que nos faz crescer menos do que poderíamos crescer. Somos prisioneiros do sistema das denominações. Isso tem afastado milhares de pessoas das igrejas e tem levado a eles se chamarem de, a que eles se chamem de desigrejados, porque eles olham e percebem, qualquer pessoa percebe que as pessoas dão mais valor ao sistema da denominação religiosa do que a Deus, esquecendo a essência do Evangelho, que é amar, acolher e transformar vidas. Eu parabenizo, sem nunca conhecer, ter conhecido, não sei que época viveu, o autor AC Barros, se vive, e nem vou conhecer, certamente, né? que já estou também no final da minha trajetória, se ele está vivo e não sei onde mora, mas eu parabenizo porque essa foi uma palavra muito importante. Ok, vamos fazer a leitura agora. Em 10 minutos nós fazemos a leitura e fazemos um destaque importante nesse texto. Lembrem, Davi está fugindo de Saul. Davi está fugindo de Saul. Versículo 1. Davi foi falar com o sacerdote Ahimeleque em Nob. O sacerdote saiu tremendo de medo quando se encontrou com ele e inquiriu-lhe: por qual motivo vieste sozinho e não há ninguém te acompanhando? E Davi respondeu ao sacerdote Ahimeleque: o rei me deu ordens e a seguinte recomendação, que ninguém saiba de que missão especial te encarreguei e que ordem te dei. Quanto aos meus homens, marquei encontro com eles em certo lugar combinado. Aqui, irmão, é o destaque já, depois eu só passo a leitura. Davi mentiu. Davi, fugindo de Saul, aqui ele mentiu. E a Bíblia, qual é o destaque então, pastor? A Bíblia, em lugar algum, faz questão de esconder a falha dos homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. A Bíblia não trabalha dessa forma e, portanto, não cabe nenhuma insinuação quanto a uma possível relação de Davi com Jonatas, uma relação homossexual. Não cabe a relação, uma ilação de uma possível relação sexual entre Jesus e João, porque eles se chamam de amados. Não cabe nenhuma ilação com relação a Esther ter tido uma relação sexual com Boaz antes da sétima medida no livro de Esther, porque a Bíblia não trabalha assim. Ela trabalha com outro critério. Ah, pastor, eu quero ler a Bíblia, eu quero ganhar mais critério para a leitura. Então, anota esse critério. A Bíblia é um livro, um conjunto de 66 livros, mas no todo um grande livro, uma grande biblioteca, que faz questão de explicitar o erro de todos e em particular dos heróis da fé. Então, se você entra nessas furadas de há uma escola que insinua que Esther se deitou com Boaz, que Davi teve uma relação homossexual com Jonatas, que Jesus uma relação homossexual com João, você está dando com os burros na água. E qualquer outro texto de tensão, você não está lendo o livro com o critério literário do livro ou dos livros, tá bem? Então, Davi mentiu quando disse: o rei deu-me ordens e a seguinte recomendação, impedindo que os sacerdotes se precavessem contra Saul. Ele mentiu para que os sacerdotes não articulassem e chamassem Saul. A mentira é sempre condenada pela palavra de Deus. Por isso não vou mentir com relação ao sábado, tá? É mentira. Não há lugar nenhum que diz que é para mudar. A mentira é condenada pela palavra. Apocalipse 21, 8 fala sobre isso. Seu pai é o diabo. João, capítulo 8, versículo 44. As consequências da mentira são invariavelmente nocivas e tristes. A morte dos sacerdotes de Nob, por exemplo, em relação a Atos 5, de 1 a 10. A Bíblia não tem o menor receio em ser fiel e clara quanto aos erros e pecados dos seus heróis. Eu vou repetir para você. Pastor, eu quero ser um leitor voraz da Bíblia e eu quero entender qual é a dinâmica, qual é a característica literária de toda a Bíblia. Ótimo! Se você quer fazer uma leitura bíblica séria para buscar a reta doutrina, aprenda. E não esqueça nunca, a Bíblia não tem o menor receio em ser fiel e clara quanto aos erros e pecados dos seus heróis. A Bíblia conta, a Bíblia explicita, a Bíblia vai explicitar a trama, a formação de quadrilha de Davi para matar o marido de Batseba, o Betseba. A Bíblia vai falar do adultério dele. A Bíblia vai falar de todos os homens de Deus, Elias escondido na caverna, com medo. A Bíblia vai falar de Abraão falando uma meia-verdade com relação à sua irmã, Sara. A Bíblia vai falar de todo mundo. Ela não faz questão, pelo contrário, ela faz questão de explicitar. Então, a única coisa que nós não podemos fazer é levantar questionamentos como se a Bíblia aqui ela está ocultando uma possível relação homossexual ou ela está ocultando isso ou aquilo. Não, não está, porque não é característica literária da Bíblia. Como é que você vai conferir isso? Primeiro, lendo toda a Bíblia. Segundo, depois lendo livros de teologia sistemática sérios. E depois, terceiro, lendo livros de comentário de cada um dos 66 livros da Bíblia, e você vai ver que tudo vai ficar explicitado. Não tem nada que não seja explicitado no que tange aos pecados dos seus heróis e servos de Deus, revelando assim o coração puro, misericordioso e perdoador de Yahvé, o Senhor, como diz 1 João 1:9. Porque a Bíblia quer mostrar a verdade, ela mostra a verdade e depois mostra a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, tá bem com aqueles que se arrependem. Ótimo, esse é o destaque. Aqui você tem que se ater no capítulo 21, aqui você tem que parar e entender: ah, a Bíblia é assim? É, então. Daqui para frente eu não vou ficar, poxa, será que dormiu? Ruth dormiu, não dormiu com Boaz? Será que Sara e Abraão falaram toda a verdade para Faraó? E assim vá. Não, a Bíblia é o livro da verdade explícita, que até choca muitos. Agora a leitura fica fácil. Versículo 3. Agora tem 5 pães e outro alimento à mão que podes me oferecer? Replicou-lhe prontamente o sacerdote: Não tenho pão comum à mão, somente pão consagrado. Se teus soldados não tiveram relações sexuais recentemente, estarão purificados para se alimentarem dele. Já entenderam, né? Se a pessoa tivesse tido relação sexual, não podia comer do pão consagrado. E a Bíblia já fala, ó, explicita de novo. Se eles não tiveram, eles vão poder. Se eles tiveram relações, eles não vão poder, e pelo contrário, sofrerão as sanções espirituais decorrentes dessa infração. Ao que Davi respondeu: Certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre acontece quando parto em campanha. Portanto, não tocamos em mulher alguma. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais nesse dia especial. Em seguida, o sacerdote lhe deu pães que haviam sido consagrados, porque não havia outro alimento disponível, salvo o de oblação, o pão da presença. Traduzindo. Salvo o da oblação, ou seja, o pão da presença, que se retira diante de Yahvé, o Senhor, e que tinham sido tirados da mesa sagrada e trocados por pães quentes. Aconteceu, entretanto, que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o Edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi ainda partiu. Pediu a Ahimeleque: Há por aqui à tua mão uma lança ou uma espada? E não, eu não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas pessoais, porquanto a ordem do rei exigiu máxima presteza. Ele está mentindo. Tudo isso aqui é uma grande mentira, porque ele precisava alimentar ele, se alimentar, perdão, e alimentar a tropa dele, né? Respondeu-lhe o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu que mataste no vale de Elá, fica bem ali embrulhada num manto atrás de do efod, colete sacerdotal. Se desejares, toma, pois não há aqui nenhuma outra arma. Diante do que Davi exclamou: certamente não há espada melhor do que esta, dá-me a espada. Na verdade, tinha sido ele mesmo que venceu Golias com essa espada. Primeiro derrubou Golias e depois usou a espada para arrancar sua cabeça. Para finalizar, versículo 10 a 15. Davi finge ataque de nervos. Ele simula de novo, ó. Ele está fugindo e nessa fuga ele mente e depois ele mente de novo, simulando um ataque de nervos. Para quê? Para não ser capturado por Saul. Vamos ver? Cinco versículos. Naquele dia levantou-se Davi e fugiu para longe de Saul, e foi procurar Aquis, rei de Gate. Contudo, os conselheiros de Aquis lhe questionaram: não é este Davi o rei da terra? Não era para ele que se cantavam festas e danças, Saul abateu os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi considerou o perigo daquelas observações e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Diante das circunstâncias e na presença deles, Davi fingiu-se de louco. Olha aí, Davi fingiu. Rabiscou coisas sem sentido nos portões da cidade, deixando escorrer saliva pela barba, como se fosse um doidão, né? Um desequilibrado. Então Aquis esbravejou contra seus conselheiros: bem vedes que esse homem está alucinado. Por que o trouxestes à minha presença? Será que tenho falta de loucos ao meu redor para que trouxessem mais esse, a fim de me atormentar com as suas doidices? O que ele está fazendo no meu palácio? E aqui se encerra a divisão do capítulo 21, né? O capítulo 21, louvado seja Deus. Só para você saber, no te nos textos originais não há essa divisão em capítulos, em versículos, como nós temos hoje. Isso é muito mais tardio, é lá à frente que isso vai ser feito. Bom, há muita coisa a considerar aqui, eu não vou fazê-lo agora, mas o homem de Deus fugindo, às vezes vai precisar fugir ao longo da história. Jesus, quando estava para ser morto em Nazaré, de repente eles queriam matá-lo, de repente ele consegue uma brecha e desaparece, porque senão iriam matá-lo. Também há uma questão de comer o alimento consagrado, é importante isso, né? Isso era reservado para os sacerdotes, mas quando Deus permite que o seu servo, para fugir do assassinato que Saul cometeria contra ele, se vê nessa situação, ele não hesita e come o pão consagrado. Para ele vale mais a fidelidade a Deus, vale mais a comunhão com Deus, do que mesmo o cerimonial da consagração do pão. Vale mais. Isso é para a gente refletir num outro momento. Claro que nós vamos consagrar as pessoas, claro que nós vamos consagrar as coisas em várias situações, claro que nós vamos consagrar a mesa do Senhor, é claro que nós vamos manter a decência, a ordem, ponto. Todavia, em circunstâncias muito específicas, homens de Deus como Jesus, o santo, que nunca pecou, e outros homens de Deus, como eu citei agora, Davi, e poderia citar Abraão, se vêm numa situação de ter que simular alguma coisa para manter a vida. Deus poderia manter a vida deles, falando a verdade? Sim, Deus pode tudo, quando quiser, como quiser. Mas Deus permite uma situação dessa? Permite, porque o imperativo é o amor. O imperativo é o amor. O imperativo é o amor, a comunhão com Deus, o propósito de Deus. E se uma regra importante de consagração tiver que ser alterada numa determinada circunstância para Davi fugir de ser pego por Saul e ser morto, tenho a certeza que o Senhor vai permitir. Isso vai ser muito importante em toda a Bíblia. Isso vai ser muito importante com relação à devocional de abertura. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. A regra da decência, da ordem, da consagração, da lei moral, da lei cerimonial, da lei judicial, da lei sanitária, ela deve ser, da lei jurídica, ela deve ser mantida. Ponto. A graça e os seus entornos, ou seja, tudo que a graça nos apresenta, ela deve ser mantida, porque essa é a decência e a ordem que a Bíblia nos apresenta. Mas nós temos que estar abertos a uma questão. Se Deus permitir, ou te colocar numa situação, ou permitir que você esteja fugindo de determinada situação, ele tem uma lei que é maior que qualquer outra lei de consagração ou qualquer imperativo da graça, que é esse favor imerecido, né? Deus tem um princípio maior que é a essência dele mesmo. Qual é a essência de Deus? O amor. Pelo imperativo maior da essência dele, ele vai permitir que algumas coisas, como exceção, não como regra, como exceção das exceções, ele vai permitir que algumas coisas sejam feitas por amor e para que a vida daquele escolhido ou escolhida de Deus seja poupada, seja abençoada, seja agraciada. Ele vai permitir isso e vai levar mais em consideração o relacionamento com essa pessoa, o amor por essa pessoa, o propósito ministerial que Deus tem para com essa pessoa, e depois ele trata também. Depois ele trata e vai dizer: olha, eu permiti, mas isso não é regra, não. Não é para todo mundo ficar profanando, por exemplo, o pão consagrado. Vou dar um exemplo em função desse texto. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos abençoe, que o imperativo do amor seja maior que a lei. E mesmo tudo que diz respeito à graça, porque equivocam-se também os que pensam que nós chegamos na época da graça e agora não há mais nenhuma normativa, não. Já te digo uma: quem crer será salvo, quem não crer já está condenado. Ponto. Já há um juízo aí. Há uma regra, há uma lei para a salvação, né? Fruto da obra gratuita de Deus, sim, mas você vai ter que responder a isso. Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que nós saibamos manter o imperativo maior, a essência de Deus, que é o amor pelo Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, que nós mantenhamos o amor pela nossa própria vida em ministério, porque nós somos criados maravilhosos por Deus, e que nós consideremos o próximo dessa mesma maneira, como disse a devocional de abertura, ao invés de julgar os carentes e ficar debaixo de sistemas religiosos, que nós mantenhamos a essência do Evangelho, de amar as pessoas, acolher, transformar as vidas e até algumas coisas que alguém poderia dizer: nossa, mas você foi lá evangelizar o Manguaceiro, o Pinguço? Fui, porque alguém tem que ir. E assim por diante, em todas as áreas da vida. Então, que nós mantenhamos esse imperativo do amor como premissa fundamental. E se eu posso fazer um anexo, é a mesma verdade, mas um segundo ponto é que esse é um capítulo onde Davi mente, Davi finge, e mesmo assim o Senhor permite essa mentira e permite esse fingimento para que a vida de Davi seja preservada. Ele poderá fazer isso com você, não para que isso se torne regra, porque mentira é do diabo, fingimento também, mas numa situação muito específica, ele pode permitir te livrar e depois te ensinar que isso tem que ser a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Que nós vamos continuar com os imperativos do amor através da lei, da profecia, da graça e de tudo que a Bíblia diz. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, a inspiração, o poder do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém.